Hoje é dia 7 de março de 2023 e este é o episódio 237 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho Arte Vanderlei. Vanderlei. Arte Vanderlei. Importer, exporter. Ok. De quê? Coisas, cenas. Também sou arquiteto. Arquiteto e importador, exportador, sobretudo. É isso. Okay. E tens vários. Ok. E hoje não há Tiago Carrondo. O Tiago. Outra vez. Novamente. É verdade. Ele está outra vez a fingir que é uma pessoa séria com obrigações e coisas desse tipo. Ele está a fazer greve. Não. Eu não sei, há tantas greves, portanto, até pode estar nesse espírito, se nunca se sabe. Ora, assim sendo, Miguel, conta-me lá como é que foi a tua semana desde a última gravação. A minha semana. Não falar, mas depois disso. A minha semana foi cheia de novidades, coisas bonitas, coisas boas a acontecer, sei lá, tanta coisa, eu nem sei para onde é que hei de começar. O que é que eu fiz esta semana? Então, esta semana eu consegui finalmente fazer correr Debian com Plasma numa máquina virtual. Porquê? Porque sou burro, como dizia a minha avó. Okay. Este gajo é burro. Porquê? Porque eu tentei correr Debian numa máquina virtual com o Plasma em cima, mas fi-lo inicialmente a partir do VirtualBox, que é cocó. E esta semana, olhando para as coisas que eu tinha no computador, lembrei-me que eu tinha aquela coisa que é o Virtual Machine Manager. Uhum. E eu pensei, olha que engraçado. Eu, afinal, tenho outra possibilidade de ter uma máquina virtual com o Debian. Porque é que eu não vou experimentar? E experimentei. E funcionou. Pronto. E agora tenho o Debian a correr como deve ser, com o ecrã como deve ser e tudo como deve ser. E pronto, estou a explorar aquilo. É bonito, é giro, é bom explorar sistemas diferentes de vez em quando, mesmo que estejamos habituados. Eu agora estou a usar GNOME pela primeira vez e ando a ver montras. Porquê? Por causa daquela coisa toda do Flathub e dos Flatpaks e dos Snaps. E eu pensei assim, Miguel, tens que ser esperto, ir à procura de alternativas, não vá a coisa dar o berro. E então ando a fazer isso. Eu acho que nisso não faz muito sentido, mas pronto. Não faz sentido nenhum, mas eu avisei previamente que sou burro, portanto... Não és burro, eu só acho é que é perfeitamente possível correr snaps e correr flatpaks em Ubuntu. A única coisa que tens que fazer é instalar o suporte para os flatpaks. Claro que sim. Tirando isso. Mas eu queria ver, eu quero explorar mais Debian nesta altura do campeonato. Ok. E quero explorar as várias hipóteses que eu tenho de ambientes de trabalho para o Debian que sejam porreirinhos e fáceis de utilizar. Eu vou-te explicar porquê. Não é que eu tenha nada contra o Ubuntu, longe disso. Eu até tenho amigos que usam o Ubuntu. Desde que, pronto, façam isso em casa deles e tal. Mas eu quero prever a possibilidade de lidar com pessoas que precisem de um ambiente de trabalho e de um sistema operativo que considerem simples de usar, intuitivo e familiar para eles, ok? Porque também tem essa componente evangelizadora, tentar convencer pessoas a usarem sistemas operativos livres. E eu gosto muito do Ubuntu e acho que as pessoas habituam-se rapidamente a isso tudo. Mas, às vezes tens aquelas pessoas assim mais recalcitrantes e que precisam de coisas assim um bocadinho mais fáceis, que não exijam muitos cliques para instalar, ou eu agora tenho que instalar o Flathub para não sei quê. Quando começas a adicionar coisas que tu fazes facilmente, mas que para essas pessoas podem ser complicadas, É um obstáculo suplementar. Eu ando a explorar, ok? Só ando a explorar, não te assustes. Tenham calma. Sim, não é isso. Eu não estou a assustar de coisa nenhuma. Faz o que tu quiseres. Isso é lá contigo. Desde que eu faças em tua casa. Não, eu só não concordo é que usar Debian seja mais fácil. Ah, ok, pronto. Pois. Mas por isso é que eu ando a explorar. Para ver. Porque é a maior parte das pessoas que eu considero mais info-excluídas. O suporte para flat packs vinha pré-instalado no Debian? Eu creio que não. Eu não sei se não virá no futuro, por isso é que eu também ando a explorar essa possibilidade. Vamos ver. Ok, mas pronto, mas acho que não vinha. Acho que há distribuições que de facto têm Flatpak pré-instalado. Acho que o Debian não é uma delas. Mas eu ouvi zunzuns que talvez isso pudesse vir a ser uma possibilidade. Então não faz mal experimentar, ok? Eu também estou na idade, de. Não, acho que experimentar é bom fazer e coisas diferentes e aprender coisas. Experimentação. É sabes como é que é? Tens aquela fase na vida em que tu experimentas e tal, a ver como é que a coisa corre e depois logo se vês. A adolescência. Sim, que é o meu caso. Mas para as pessoas mais info-excluídas que eu conheço, meu pai, eu geralmente costumo usar o Ubuntu Mate, que é simples, direto ao assunto, não é muito assustador. Que é precisamente... criado para esse caso de utilização, familiares de utilizadores de Linux. Exato. E ainda por cima, o Ubuntu Mate, tu só com um clique tu consegues alterar o ambiente de trabalho. Tens várias configurações que são familiares para as pessoas que estão habituadas a um determinado sistema. Look and feel, yeah. Pá, então aquilo... Ah, mas agora nem que eu encontro... Pá, anda cá, não te preocupes. Pronto, pumba, clicas aqui, está feito, está bom, está tudo nos mesmos sítios. Então... convém. Isso é vrai. Isso foi uma das coisas que eu andei a fazer. De resto, que mais é que eu fiz esta semana? Já agora, experimenta também o Mate em Debian, porque a forma como o Ubuntu Mate está a ser desenvolvido agora tem a ver com a introdução do Mate e da maior parte das configurações e das personalizações do Ubuntu Mate em Debian. Portanto, via a norma tem a ver com a forma também como o Ubuntu recomenda que se faça desenvolvimento, mas aqui a motivação foi adicional. Não sei se acabou por se confirmar ou não, mas havia um projeto de um governo regional da Alemanha que tinha a ver com a adoção de uma distribuição de Linux. E então, quem propôs realizar esse projeto foram pessoas ligadas à SUSE, mas escolheram o Mate Desktop como desktop, em vez de o GNOME ou do KDE, que são, em particular o GNOME, que é o default do SUSE, e o KDE, que estão bastante maduro também no SUSE, escolheram o Mate. E então foram falar com o Impress e decidiram então começar por tornar a experiência de Mate do Ubuntu numa experiência um bocadinho mais agnóstica em termos de branding, em termos de uma outra coisa que está específica para o Ubuntu Mate, e introduzir isso no Debian. E a partir daí as outras distribuições iam buscar para definir a sua própria experiência de Mate. Portanto, cheira-me que neste momento o Mate no Debian deverá estar bastante bom. Portanto, deve valer a pena experimentar. Mais uma razão para experimentar. Vou experimentar. Sim, para além do Plasma, vou-lhe meter o Mate em cima. E uma boa forma de contribuires para o Mate, para o Ubuntu Mate e para o Debian, se fizeres por lá coisas e fizeres testes, se meteres bugs, se fizeres traduções, eles fizeram traduções. Nós até já fizemos aí uma sessão aqui há coisa de um ano e está mais ou menos um ano com a Mónica do Ubuntu Mate para vermos como é que se faz traduções. Eu também já fiz algumas traduções para o Ubuntu, mas já foi há muito tempo. Mas é um bocadinho diferente. Porque o Ubuntu Mate usa Weblate e eu creio que o Ubuntu não está a utilizar nada disso. Faz as traduções no Launchpad. Portanto, há algumas diferenças, mas é uma boa forma de contribuir para o software livre em geral. Sim, e a única forma, muitas vezes, com a qual eu posso contribuir, porque eu não sei escrever código nem nada disso, portanto é a desgraça total. Mas isso podes aprender. É, mas tu achas que na minha idade, espera, deixa-me pôr os óculos na ponta do nariz, mas tu achas que na minha idade eu consigo aprender? Consegues. Sabe, eu conseguiria se tivesse paciência e tempo para o fazer, acho que conseguia. Um gajo consegue tudo quando está motivado para isso. Mas é uma pergunta que eu gostava de fazer às pessoas que de facto são desenvolvedores. As pessoas que escrevem código, programadores, que fazem essas coisas. Estava a pensar em developers, mais um anglicismo. As pessoas que de facto escrevem código. E quão fácil é aprender para um leigo que quer começar? Não deve ser assim. Aquilo deve ter uma curva de aprendizagem ainda bastante grande. Porque ainda por cima há várias linguagens, uma complicação. A curva de aprendizagem é tão suave, tão inclinada quanto tu quiseres, depende do que tu queres depois fazer com as coisas. Mas há linguagens como, por exemplo, o Python, que é muito simples e fácil de aprender. Por vezes na internet, caricaturas e tirinhas de banda desenhada. Isso é tudo treta. Sarcástica, que mostram que o Python é para pessoas com necessidades educativas especiais. Mas não é. É uma linguagem poderosa, apesar de ser simples. Neste momento está toda a gente que usa Python a protestar. É uma linguagem super poderosa e que é bastante simples e fácil de aprender. Aliás, hoje até temos aí no fim do episódio um conjunto de recursos que te pode ser útil se te quiseres meter nisso. A sério, Melga? A sério, Mike? Um conjunto de recursos, Melga? Um conjunto de recursos, Melga? Já cá faltava o momento da venda de produtos. Não, é fácil. É sério que é fácil. Não comeces por querer desenvolver um sistema operativo. Não, obviamente que não. Mas se não tiveres essa ambição, e se tiveres uma ambição de fazer coisas mais simples, consegues fazer. A minha ambição mais simples começava por conseguir desenvolver algumas funcionalidades para PyCroft. Já não era nada mal. Coisinhas simples. Não sei se isso é muito simples, não, porque eu não conheço como é que isso se faz para o PyCroft. O PyCroft tem o Mycroft. Tem aquilo que eles chamam skills, que são pequenos módulozinhos que tu podes acrescentar à tua instalação de Mycroft. PyCroft, neste caso, para Raspberry Pi. Sim, mas eu não conheço as APIs, portanto eu não sei se, lógica como elas funcionam. A ideia é que qualquer pessoa, mas está tudo no site deles, é ir à net, está tudo na net. E boca após G. Gomes Ferreira. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimentos consegue ou pode desenvolver uma funcionalidade nova e depois enviá-la para o Mycroft e depois as pessoas podem usá-la também. Portanto, é baseado sempre nestes princípios do software livre, open source, aquelas coisas todas. Sim. E eu gostava, eu gostava muito de poder desenvolver algumas funcionalidades para, nem que seja para aprender. Para aprender, coisas simples, sabes? Às vezes basta uma coisa como conseguir fazer uma instalação Mycroft, criar uma funcionalidade que permita, e isto era uma coisa que eu queria fazer, acender um LED RGB com três cores diferentes para quando o Mycroft está a ouvir o teu comando e quando responde positivamente ou negativamente. Por exemplo, quando tu chamas o Mycroft e ele faz aquele apito, pip, pip, para dizer que estou a ouvir, ele piscava uma luzinha branca, imagina, duas vezes, e tu sabias, ahá, ele está a ouvir, ou azul, não interessa. Depois, tu dás um comando e ele responde negativamente, não percebi nada do que tu disseste, diz lá isso outra vez, e a luzinha passa a vermelho, por exemplo. Ou ele responde positivamente e diz, responde a uma pergunta, uma coisa qualquer, e a luzinha pisca verde. É uma ideia, isto é uma coisa aparentemente muito simples. Isso depende das APIs permitirem fazer isso exatamente dessa maneira ou de outra. Pronto. Mas À partida deveria ser relativamente simples. Agora, se a API permite ou não fazer já é outra conversa. Escuta lá uma coisa. Escuta lá. Assim, aqui para ninguém. Aqui para nós, que ninguém nos ouve, ok? Vamos só nós dois. Eu vou-te dizer uma coisa, mas não digas a ninguém. Eu já fui ao site do Microsoft e estive a ver as instruções de como fazer e não percebi nada, ok? Portanto, também não é para todos. Não sei, não conheço a documentação, não posso comentar uma coisa que eu desconheço. Eu já estive a tentar perceber a documentação, mas faltam conhecimentos de base de uma série de tecnologias e de linguagens e tudo. Portanto, é complicado. Mas para alguém que já perceba qualquer coisa, certamente conseguem pelo menos decifrar o que ali está, porque são instruções, é um conjunto de instruções, não é? Faz assim, para desenvolver esta funcionalidade, tens de usar... Eu acho que há coisas mais simples para aprender a programar. Claro. Por exemplo, o Scratch é fixe para aprender. Eu ia falar disso, eu posso sempre tentar usar Scratch para começar a aprender os princípios básicos. Exatamente, é uma excelente ferramenta para esse tipo. Aliás, quando aliás, no faz centro... parte do curso de Stanford para a introdução à programação. Sim, portanto... e quando tiveres uma sessão no centro Linux para crianças da minha idade, portanto dos 6 aos 10 anos... eu posso também juntar-me à pandilha. Infelizmente não sei quando é que haverá uma nova sessão que é a minha idade mental. Que é uma pena. Mas olha, que eu tenho que ir porque eu gostava muito. Tenho que ir acompanhado com um adulto responsável, está bem? Exatamente. Pronto. Só ficares a saber. E é isso. Ok. Adiante. Mas, continua. Mais coisas que te aconteceram esta semana? O que é que me aconteceu esta semana? O que fizeste acontecer? Fundamentalmente foi isso. Eu também não tive tempo para fazer muito mais. Ando embrulhado com questões profissionais, / laborais, / contratuais. E, portanto, a minha cabeça esteve um bocado ocupada com isso tudo. Mas enfim. Tu consegues ver as minhas notas, certo? Consigo. Pronto. Eu fiquei com muita pena, mas já falámos sobre isso, mas o Microsoft era uma coisa que me interessava imenso e aparentemente acho que vai mesmo para o galheiro, vai para o maneta, vai bater as botas, vai empurrar margaridas, como dizem em inglês, ou pontapear o balde, como dizem em inglês também, por causa de uma coisa estúpida, por causa de um litígio de patentes que foi ativado por um tipo que aparentemente nem sequer tem... nenhum interesse em desenvolver uma tecnologia semelhante e ficamos todos a perder. Pronto, é isto. As patentes, é para isto que elas servem. É exatamente. Aliás, só servem para isso e para as grandes empresas forçarem as pequenas a dar acesso às patentes delas. Não serve para nada. Empresas como a IBM, que têm portfólios de patentes gigantescos, chegam ao pé de uma mais pequena que tem uma patente de uma coisa qualquer que elas querem. A IBM diz: ok, o que vocês estão a utilizar viola de não sei quantas das nossas patentes. Provavelmente a vossa patente também depende de 20 ou 30 das nossas. Vocês agora dão-nos acesso à vossa e nós podemos continuar a fazer o que nós quisermos. É assim, isto, pronto, assim não vamos lá, não é? Se fosse eu a mandar, bom. Mas pronto, sim, foi a minha semana. Foi a tua semana? Ok, pronto. Foi uma semana um bocadinho deprimente, pá. Foi absolutamente deprimente e ainda vai ser mais. Não, mas... a parte de conseguires instalar o Debian foi fixe, portanto não. Foi mesmo uma questão de burrice, eu de repente lembrei-me. Ah, não, espera. Acho que foi uma coisa boa. Portanto, vamos ficar aqui em alta, acabar essa tua introdução em alta. Yay. E a tua semana, Diogo? Foi, olha, menos deprimente do que a minha? A minha foi, olha, para já, porque como fui ao encontro do Capítulo de Lisboa do OWASP, encontrei pessoas que já não via há décadas. Quantas décadas? Talvez uma e meia. Bom, isso nem sequer são duas décadas. Pronto, portanto, uma década vá. Uma década. E uma década, tecnicamente, uma década são 10 dias, não são 10 anos. É uma concepção um bocado comum, uma corruptela da língua. Mas pronto. Mas, e também encontrei o Gustavo Silva, que é um dos membros do Conselho do Ubuntu PT. Gustavo Silva, vou lá. É verdade que foi lá como palestrante. E que me pisa à borla. Pronto, portanto fiquei contente. Oi, desculpa, não percebi a última parte. Pisa à borla. Ah, pronto, isso é a parte mais importante, sim. Pronto. Pelo menos a parte mais aconchegante. Mas vi apresentações muito giras sobre segurança, que é isso que o OWASP se dedica, a segurança de aplicações. O que é que quer dizer OWASP? OWASP, o W antes era de web, agora é worldwide, application security, e o P, já não lembro o que é o P. Mas é uma fundação e que se dedica a promover a segurança de aplicações open source. Segurança de aplicações open source. Ok. Exatamente. Isso é para empresas ou é para toda a gente? Para toda a gente. Mas certamente muitas empresas, imagino. De tudo. Há de tudo. É uma organização que se organiza à volta de comunidades, portanto, comunicados locais, como no Ubuntu. E em Portugal, foi criado há pouco tempo, no ano passado, o capítulo de Lisboa. Já houve um capítulo português, mas que já não existe. Já não existe? Porquê? Porque as pessoas que estavam envolvidas afastaram-se. Não sei porquê, não faço ideia. Ok, sim senhor. E então, e pontos fortes desse... Pontos fortes, fora as apresentações foram muito boas e... muito interessantes sobre... Gostei bastante do Gustavo, que foi apresentar um produto em que ele desenvolve e que é software livre. E que também gostei muito de uma apresentação, que foi a outra apresentação, que foi sobre segurança de supply chain, mas aplicada ao caso de JavaScript e a forma como era possível introduzir software malicioso de formas mais ou menos surpreendentes em dependências de bibliotecas de JavaScript. Deixa-me só pôr aqui no tradutor. Cadeia de abastecimento. Ah, o supply chain. Pronto. Traduzi. Eu estava à procura de traduzir, mas eu já aqui. Não, eu agora estou a usar um algoritmo de inteligência artificial para fazer automaticamente estas traduções. Mas a voz de síntese é brasileira. Muito bem. Espero que não tenham ouvido aqui o borbulhar da minha garrafa enquanto eu bebi água. Ouvimos tudo. Mas foi bem... Dá um certo charme. Safaste bem quando disseste água. Tu e eu sabemos, entre aspas... Pronto, vocês não conseguem ver porque a garrafa não é transparente. E ainda bem. Além disso, tenho novidades do Centro Linux. Já não foi nesta semana, foi acho que na semana passada. Criei uma série de páginas novas para o site, uma página da agenda, que aliás, essa foi só renomear uma página anterior. Página de contacto, a página de contribuir, que é para vocês saberem como é que podem contribuir para o Centro Linux. Uma página de funcionamento, que basicamente descreve a forma como o Centro Linux funciona e quais as regras com que nós lidamos ali. O código de conduta do Ubuntu, as regras do MIL, etc. Tudo isso. Também a política de privacidade, que ainda não havia uma página dedicada a isso. E uma página da qual tenho um orgulho particular, que é a página de Onde Estamos. Foi a página que me deu mais trabalho e acredito mesmo que é a página mais completa deste tipo que vi num site qualquer site. Nunca vi uma página com tantas formas de ajudar as pessoas a encontrar mas um olha, isso é fácil de... Essas coisas da localização é fácil de fazer. Tu vais ao Google Maps, metes a tua localização, depois copias o link para fazer a inserção na página, copias e colas, está feito. É o que toda a gente faz, Diogo. Porquê que não fazes isso também? Eu também tenho mapas... fiz coisas parecidas com essas, mas fiz muito mais do que isso. Quais mapas? Já vou explicar. Mas só para ter ideia de as coisas que esta página tem. Tem morada, que é óbvio. Sério? Não me digas. Pronto. Onde é que fica? Já vi sites que não tenham. Não, por acaso é verdade. Tenho visto exemplos péssimos de negócios, empresas. Algumas até relativamente, não digo enormes, mas assim, grandinhas, sabes? E coisas tão óbvias como, ok, eu quero saber onde é que isto é, não aparecem lá de nenhum. Ou como é que eu os contacto? Não aparecem lá de nenhum. É estranhíssimo. Tem também as coordenadas GPS, se der mais jeito. Acho que neste momento não dá muito mais jeito, mas pronto. Tem um mapa que é simultaneamente uma ligação para o OpenStreetMap. Portanto, se vocês clicarem em cima do mapa, ele vai para o OpenStreetMap. E a partir daí, vocês podem, usando o próprio OpenStreetMap, planear a vossa deslocação até ao centro Linux. OpenStreetMap? Exatamente. Mas o que é? Que é? Um mapa aberto, contribuições das pessoas. Portanto, as pessoas criam o mapa como se fosse um wiki, como se fosse a Wikipédia. É a Wikipédia dos mapas, vá. É uma boa descrição. Sim, e conta com a colaboração da comunidade e conheço pessoas cujo passatempo é mesmo assinalar no OpenStreetMaps pequenos pontos de interesse da sua terra, etc, etc. Isso é uma coisa. E de vez em quando também faço isso. Tu às vezes vais a sítios no OpenStreetMaps em que não tens muita informação e depois encontras pequenos núcleos em que tens o talho do senhor não sei das quantas e a rocha de onde há, onde é o mirador não sei do que, e ficas fogo, isto tem tudo, ou ciclovia e coisas assim. É uma coisa fantástica. É que eu uso exclusivamente, mas para além disso tenho informação diferenciada para as pessoas que se deslocam ao centro Linux de diferentes formas. Por exemplo, o automóvel, que tem informação, por exemplo, sobre estacionamento, quer à superfície, quer no subsolo, porque há um parque de estacionamento subterrâneo, que tem até uma fotografia da entrada do parque para que as pessoas consigam reconhecer mais facilmente quando vão guiar. E para além disso está um mapa com localização do estacionamento assinalada. Há também informações para quem utiliza transportes públicos coletivos, inclusive a lista de autocarros que servem aquela zona vindos de várias direções diferentes. Há links para páginas no site da Carris com uma ferramenta de planeamento de viagens que a Carris disponibiliza, com informações sobre alterações às várias carreiras, quer sejam de rotas, quer sejam de horários. Há também a identificação das carreiras com autocarros preparados para pessoas com mobilidade reduzida. E há um link para um projeto que é o Intermodal. O Intermodal, já falo um bocadinho mais à frente dele. Mas tu és daqueles gajos que quando o programa gosta de documentar, já percebi. Tu deves ter uma documentação impecável toda ali no sítio. Varia do tempo que se tem. Depende de quanto é que te pagam, é isso? Também. Quem querem documentação é mais. E o tempo que dão para fazer as coisas. Isto é para quê? Estou a desenvolver isto para quem? Para o Twitter? Pode vir sem documentação, não é? Eles que se desenrasquem. Gibberish. Código em gibberish. E para quem também vai a pé, né? Também é importante. Há pessoas que vão a pé ou que vão pelo menos da paragem do autocarro até o centro Linux a pé. Que horror. Que tem inclusive fotos para as pessoas poderem mais fácil localizar a entrada da rua e o próprio localização do centro Linux na rua. E se forem de bicicleta, também há uma imagem do mapa do OpenStreetMap com uma layer com as vias cicláveis. Com as vias cicláveis e que é também um link para o OpenStreetMap que está configurado dessa forma e que vocês assim podem consultar as rotas lá e planear as vossas deslocações usando o OpenStreetMap. O OpenStreetMap, que relembro, é a base do YouNav. Sim. Que é uma das melhores aplicações para telefone de sempre. E que só existe em Ubuntu Touch. Confirmo. Só existe para telefones Ubuntu. E é também a base do Intermodal, que eu falei há bocadinho, que é um projeto desenvolvido, acho que principalmente por estudantes, que é software livre, com licença AGPL, portanto, afere o General Public License, utiliza dados abertos, porque é baseado também no OpenStreetMap, e vocês podem contribuir para ele, quer usando o editor deles para adicionar dados, quer usando uma aplicação que já falamos aqui várias vezes, que é o Street Complete. É uma aplicação para Android que detecta o local em que vocês estão e faz pequenos inquéritos sobre itens da rua em que vocês estão que precisam de descrições adicionais para enriquecer o mapa e a informação que está no mapa sobre esses itens. Uhum. É desde o pavimento da rua, se tem passeio, se há caixotes de lixo, se há passadeiras, todo esse tipo de informação. Números da porta, altura dos edifícios, tipo dos edifícios, se há negócios, se não há negócios, tudo isso. Isso tem alguma coisa a ver com o OSM Scout, que é uma... Não, o OSM Scout é outra aplicação, mas é um bocadinho diferente. Essa é para criares o próprio mapa. O Street Complete é para adicionares informação que enriquece o próprio mapa. E há outro que é o Vespucci, sim, que faz a mesma coisa que é concorrente do Scout. Mas sim. E este intermodal, além disso, tem informações sobre as carreiras dos autocarros da área metropolitana de Lisboa, dos percursos das carreiras, as paragens, fotos das próprias paragens até, depois tem a informação que ele vai buscar ao OpenStreetMap, como se tem abrigos, se tem caixotes de lixo, se tem bancos e tudo isso. E é uma aplicação muito, muito, muito gira. Mas voltando aqui à vaca fria... E que precisa da vossa ajuda porque em termos de carreiras ainda está bastante incompleto. Pois, essa sendo a parte assim um bocadinho mais complicada, porque o problema é que essa informação pode mudar, não é? Não só, mas eles não estão a utilizar fontes oficiais, eles estão a utilizar apenas a informação que as pessoas contribuem. Então eles vão utilizar fontes de dados de carris, nem nada desse tipo. Eles são completamente independentes. Eu já não me lembro quem é que foi há uns tempos atrás. Ou por outro, acho que até já sei quem foi. Há uns tempos atrás eu vi um comentário, alguns na internet, do Paulo Querido, que era um jornalista de tecnologia do Expresso há muitos, muitos anos atrás, no tempo em que as vacas voavam. Não, os pássaros tinham dentro. Não interessa. E ele comentou a determinada altura que a Câmara de Lisboa, se não me engano, tinha lançado uma aplicação de mobilidade ou de navegação na cidade, uma coisa assim do género, se não estou enganado, em que tinha gasto algum dinheiro ainda para desenvolver uma aplicação. Essas coisas geralmente são subcontratadas a empresas que depois desenvolvem, sim, aquilo, etc, etc. O que numa cidade turística como Lisboa, e uma cidade que tem uma área metropolitana tão grande, e uma rede de transportes que tem que estar minimamente coordenada, não é? Como fizeram agora com a Carris Metropolitana. Faz sentido, mas aquilo que o Paulo Querido chamou a atenção, se a memória não me falha, seria muito mais eficaz se as instituições públicas disponibilizassem APIs para esse tipo de funcionalidades, para que outras pessoas, comunidades, indivíduos, até empresas... Acontece. Desenvolvam aplicações especificamente para esse fim, que podem até ser melhores do que aquelas que são pagas com dinheiro público e cujo código muitas vezes não é público. Mas isso existe, quer a nível de instituições nacionais, quer a nível de instituições locais, mas não existe em todos os casos. Não existe em todos os casos. Uma API não é disponibilizada quando podia ser. Mas em particular, em Lisboa, há mesmo um portal de dados abertos, que foi criado na legislatura anterior, o problema tem a ver com a atualização dos dados, com a atualização, com a qualidade, com a quantidade também de dados que vai sendo limitada. No caso da API da Carris, inclusive, há uma API pública da Carris, mas a Carris resolveu bloquear pelo menos algumas das aplicações, alegando que causava demasiada carga nos seus servidores. Oh não, que horror! Uma empresa de transportes público que não pode disponibilizar informação publicamente, oh não. Ou seja, estão armados em Twitter, é isso? Mais ou menos. Por falar nisso, uma das notícias desta semana. Neste caso aqui, no caso da Carris, é mais uma questão de capacidade. De incompetência. Eu estava à espera, eu desconfiei, eu já estava a estranhar, não ouvi essa palavra hoje. Mas... Por falar em incompetência, outra das notícias desta semana que eu ri, fartei-me de rir, foi o Twitter ter vindo abaixo, não veio bem abaixo, mas o Twitter de um momento para o outro deixou de ter, de carregar imagens e de os links para outras páginas deixaram de funcionar porque, porque eles fecharam o acesso de uma série de aplicações à API do Twitter e especificamente acho que havia um domínio que eles estavam a usar que ficou bloqueado. Nem que seja, acho que foi temporário, isto resolveu-se assim numa manhã, mas um dos domínios foi bloqueado no acesso a essa API e veio aquilo tudo por aí abaixo porque eles tinham um único engenheiro a tratar dessa funcionalidade e foi divertidíssimo, fartei-me de rir. Mas eu não sei se foi exatamente assim. Foi o que eu li na internet. Sim, mas... Que nem sempre é verdade. Não tenho a certeza que, seja bem assim. Não vi confirmações de que fosse realmente. Bom, mas foi um embróglio de todo o tamanho. É, eu estava a usar o Twitter nesse momento e não foi assim tão problemático. Alice, além do Centro Linux, ainda tive tempo para ler um bocadinho no blog do Ubuntu. E fiquei espantado com a qualidade de um conjunto de artigos escritos pelo Eduardo Barbieri, que são mesmo muito bons e são sobre o tema de computação em tempo real e também tem um bocadinho de informação sobre como funcionam os sistemas operativos. Está mesmo muito bem feito. Presumo que o rapaz é italiano. Não faço ideia. Um artigo está em inglês, nunca o vi. Tá bem, portanto, mas não o conheço de lado nenhum. O artigo está escrito em inglês, mas com que sotaque? Não leste o sotaque? Não tem sotaque. São três artigos, uma série de três artigos sobre este tema, que estão muito bem feitos, ainda não os li todos, porque não tive tempo para ler todos. Mas, por curiosidade, ao ver a qualidade dos artigos dele, cliquei para ver que outros artigos é que ele tinha escrito e ele tem alguns artigos que eu acho que são de encher chouriço, muito marketing, mas também tem alguns artigos técnicos de grande qualidade. Marketing de quê? Marketing de coisas da Canonical e do Ubuntu. A Canonical nunca faria isso. Não. Inédito. Inédito. Qualquer dia estás a escrever qualquer coisa no terminal e aparece um artigo do Barbieri completo. De onde é que isto saiu? Olha, deixa que seja paginado com o Less, acho muito bem. Pá, ele tem artigos muito giros sobre a IoT, sobre sistemas embedded e desenvolvimento e eu suspeito que esses artigos devem ser mesmo muito bons também, porque estes de computação em tempo real estão muito bem feitos. E ele não terá o seu próprio blog pessoal, alguns na internet? Não faço ideia, não está referido em nenhum dos artigos de que eu tenho visto. Tu não viste se ele está no Mastodon? Não fui ver, não tive tempo. É a primeira coisa a ver. Pronto. Mas isto foi a minha semana. Muito bem. Além disso, temos notícias. Umas são boas, outras são ciência. Notícias do mundo, Ubuntu. Com Diogo Constantino. E Miguel. Não, só Diogo. Começamos com uma notícia má. Uma notícia má é que o Steam em Linux perdeu o mercado no mês de fevereiro. Ouch. Perdeu a enorme percentagem que é 0,11%. Mas espera aí. O 0,11% é dos 100% de utilizadores de Steam ou... Steam, sim. Ou de 100% de utilizadores de Steam em Linux? De Steam. Ah pá, então, mas isso não é nada, quer dizer, 0,11, vamos lá ver, qual era a porcentagem que eles tinham? Era 0,10? Era 2 ou 3%. Ok, pronto, 0,11 em 2% já é qualquer coisa. Por exemplo, o valor entre as duas distribuições mais usadas de Linux em Steam. Ok. O Arch tem 0.13 e o Ubuntu, que é o segundo do Ubuntu, mas isto é interessante, o Arch, como é um Rolling Release, só há uma versão, né? Ele tem 0.13 e é contabilizado apenas uma vez. O Ubuntu, como tem várias versões, é contabilizado conforme as versões. Portanto, eles não contam o Ubuntu como um só. Ok. E apresentam o valor para o Ubuntu 22.04.1, que é 12%. Espera, tu disseste 12%? 0,12. E que reduziu, em mês de fevereiro, reduziu 0,04. Bom, falando assim em termos de percentagens, não parece assim uma coisa muito elevada, mas estamos a falar de margens muito, muito pequeninas. Exatamente. E alguma razão. Espera, o Steam Deck não era baseado. Era baseado em quê? Arc. Em Arch. É Arc? Pois. Yeah. Yeah. E daí ele ter essa percentagem tão elevante, porque não há nenhum item na lista para SteamOS. Pois. E okay. O SteamOS claramente que tinha de estar nessa lista, porque tem um número enorme de utilizadores. É o SteamOS. É normal que tenha. É o SteamOS. É provavelmente o SteamOS. É uma boa percentagem, não será só, porque o Arch nunca teve um número pequeno de utilizadores no Steam. Mas claramente que o SteamOS é uma influência gigantesca. O que é uma pena é que eles não mostram qual é a percentagem das outras versões do Ubuntu. Portanto, não dá sequer para fazermos o somatório e vermos qual seria a quantidade total em percentagem do Ubuntu. Agora vamos à parte mais interessante. A que é que se poderá dever essa quebra? Não faço ideia. E foi repentina? Ou é uma tendência que já vem de trás? Eu não sei. Eu vi esta notícia e foi a única notícia que eu vi recentemente desta diminuição. Portanto, é provável que seja uma novidade em fevereiro. O que poderá ser para ser com as pessoas que isto é um inquérito que é feito às pessoas, que é voluntário. Ok. Pode ter havido aqui uma quebra de respostas. De respostas. Poderá ser isso. Bom, ok. Nesse caso, há aqui um viés que nos impede de ter uma análise como deve ser destes dados, porque se partimos desse princípio. Eu pensei que eram dados estatísticos automáticos, ou seja, as pessoas jogavam no Steam e ele registava automaticamente o número de utilizadores dentro daquela distribuição. Acho que as pessoas têm que carregar um botão para responder. E ele depois dá imensa informação para o sistema, informação técnica sobre o sistema. E é bastante útil para o sistema para poderem fazer decisões informadas sobre o futuro técnico do sistema. Sim. Até a mim parece-me é que o mundo dos jogos no Linux continua a ser ainda muito subrepresentado por preconceito, na maior parte dos casos. Porque as pessoas falam, mas ninguém usa isso e tal, o que não é verdade. Não, mas ninguém usa isso, mas é verdade. Não, isso era verdade há muitos anos atrás, mas é cada vez menos. Este ano vai ser o ano de Linux no desktop. Mas todos os anos são. Porque todos os anos alguém mais descobre no Linux e descobre que serve para ele e por isso é o ano de Linux. Ou para ela, não seja sexista. Ele? Sim, mesma coisa. E olha, quero saudar também já aqui o nosso patrono Pedro Gaspar. Olá, Pedro. E pronto, isto é a má notícia, mas há uma boa notícia, uma notícia mesmo muito boa, que é: saiu o Godot 4.0. Ah, tanto tempo à espera do Godot e afinal ele aparece. É verdade, 3 anos, mais de 3 anos. 3 anos. Portanto, nós já aqui falámos dele, desta framework que é software livre para Tivemos desenvolvimento aqui de jogos. Um convidado que nos falou sobre o universo do Godot. Exatamente, o Rafael Gonçalves. E este Godot, segundo eles, marca um novo um começo do novo e moderno Godot Engine. Com uma sólida fundação na qual se pode construir mais. As futuras versões baseadas no Godot 4, as versões menores, as que são as minor versions, vão ser lançadas mais frequentemente e vai ser possível iterar também mais rapidamente em novas funcionalidades e em melhorar também as que já existem. Como disse, demorou 3 anos, mais de 3 anos a ser desenvolvido, implicou uma revisão completa ao código, e uma reescrita completa do motor da framework. Teve 17 versões alpha, o que é bastante, e 17 versões beta também. Mas quantas pessoas é que trabalharam nessa nova versão? Muitas mesmo, muitas. Quando mesmo. Estamos a falar muitas, é o quê? 50, 20? Não sei, não sei o número certo, mas foram muitas pessoas. Os engenheiros todos que foram corridos do Twitter decidiram, sabes que mais, vamos desenvolver Godot. Foi assim? Não, isto foi bastante antes. As próximas versões vão ter, além de melhorias de usabilidade, também melhorias de performance. O Godot 3 vai continuar a ser mantido, aliás é uma versão LTS, e vai, além de ser mantido, vai receber backports de funcionalidades e correções que sejam relevantes, e será, estará em desenvolvimento ativo para um futuro previsível. Não sei qual é o limite das LTS do Godot. Rescapa-me completamente. São 3 anos. Tem que ser. As LTS, a LTS será, poderá até ter mais que isso. Porque é um long-term suporte. Bom, se eles demoram 3 anos a criar a nova versão. Sim. A nova major, não é necessariamente pronto. Uma nova. Vamos lá. 6 anos, talvez, 7. Não sei. Não sei se eles sequer determinaram um valor já. E eu, como não percebo muito desenvolvimento de jogos, percebo um bocadinho de desenvolvimento de software, mas não desenvolvimento de jogos, não. Tive a ver a lista de funcionalidades novas, e algumas das que me chamaram mais atenção são o suporte para Vulkan. Que é essencial para novos jogos, para correr coisas como, por exemplo, na Steam. Novas opções de renderização 2D, melhorias na iluminação e sombras, nesta área também um bocadinho de novos shaders e novos efeitos. Otimizações de performance do motor de física. Melhorias nos editores e nos workflows de desenvolvimento. Isto parecem-me coisas que são muito importantes no desenvolvimento de jogos e para a melhoria dos próprios jogos, portanto foram as que me chamaram mais a atenção. Pode ser que este ano seja finalmente o ano dos jogos em Linux. Eu não sei, eu diria que o ano de 2022 foi um ano dos jogos de Linux. Tal como o Pedro está aqui a dizer, o Pedro Gaspar, que o Steam Deck está a dar um grande contributo para o gaming em Linux. Eu acho que sim, que está. Há muitos mais jogos. Só os jogos que são especificamente certificados em como funcionam totalmente e com qualidade na Steam Deck, acho que é mesmo Steam Deck Certified, são 5 mil. Só esses, só para a Steam Deck. Nem sequer para todo o Steam, é só para a Steam Deck. Uau. Portanto, e é impossível ver a coisa a reduzir, com, já sabemos que vem o Steam Deck 2, sabemos que está a ser ponderado o desenvolvimento de um novo computador da Steam. Portanto, certamente que eles vão fazer tudo o possível para que haja cada vez mais jogos, né? Não estou a vê-los a fazer menos do que fizeram até agora. E até agora têm feito bastante para que as empresas que fazem jogos façam jogos para funcionar em Steam Deck e, portanto, em Linux. O que torna ainda mais intrigante essa história da quebra dos números. Mas pode ser que seja, pois, só os dados que estão enviesados. Não sei se hei de comparar a ver como é que acontece nos outros anos, porque pode ser simplesmente uma questão de ser em certa altura do ano. As pessoas, certamente que em janeiro, que depois de Natal, jogam mais. E por jantar Natal, ano novo e não sei o quê, está ali uma maior oportunidade para jogar, e jogos novos. Também é uma altura em que há jogos novos. Também há a altura em que as pessoas estão a receber de Steam Decks novas. E agora dá um bocadinho menos tempo para jogar. Portanto, pode ser isso. O fevereiro também é um mês mais pequeno, também não ajuda. Portanto, pode ser só uma questão circunstancial e recursiva. Aliás, eu também noto no podcast, é uma altura do ano em que temos menos pessoas a ouvir podcast. É. É. Coisa curiosa. Porquê que será? Costuma pegar um bocadinho depois, aumentar, depois aumenta bastante no verão, até ao final do ano, e depois volta a cair. Mas as pessoas não têm mais nada que fazer. Eu espero que não, porque, quer dizer... No verão, epá, estamos de férias, o que é que vamos fazer nestas férias? Vamos à praia? Não, vamos jogar à bola? Não, vamos fazer uma churrascada? Não, vamos ouvir um podcast. Há várias dessas coisas que eles podem ouvir um podcast. Fazer churrascadas, podem ouvir esse podcast. Ir para a praia, podem ouvir um podcast na praia. Nós podíamos era gravar um podcast durante uma churrascada. Isso era uma coisa que eu gostaria. Pronto, isso é uma questão a ponderar-se. Com o barulho da grelha e tudo, as caricas, as garrafas de cerveja, música ambiente. Não, isso não pode ser. Aqueles balões de praia grandes, assim, estás a ver? Não, daquelas bolas. Não, isso não, no churrasco não. Música dos Beach Boys. Seja, também não. Okay. Não, éramos banidos de... Pranchas de surf. Dos diretórios todos de podcasts e do YouTube. Pronto, paciência. Olha, o Pedro Gastar está a dizer que alinha, e eu acredito perfeitamente, ele alinha em todas estas coisas, portanto... Estás a ver? Isso é o que as pessoas querem, a malta quer é churrascada, pá, a malta quer é copos. Não sou contra, não me oponho. Tu passaste o podcast a beber, pá, esta gravação é uma desgraça, só te vejo beber, pá, que sabes Deus o que é isso. Pronto. Mas pronto. Mas olha... Se quiserem ajudar-nos a fazer mais coisas destas, mais episódios do podcast do Bom de Portugal e a pagar ao que ronto, se é que ele não veio, podem ajudar-nos, e uma das formas mais fixe de nos ajudarem, porque também vos beneficia, é usarem os nossos links de afiliados do Humble Bundle. O Humble Bundle é uma loja que vende bundles de livros, de jogos, de cursos, pacotes. Exatamente, em que vocês escolhem o quanto é que querem pagar. Dependendo do quanto pagam, recebem mais ou menos porções desse pacote. E fica muito, muito, muito mais barato do que se comprarem os mesmos, por exemplo, os mesmos livros. Já é frequente os livros, o conjunto dos livros, se forem à loja comprarem, custam 600, 700 euros. E vocês aqui com 20 e poucos euros conseguem comprar estes livros todos. Portanto, são compras que valem muito a pena. E este episódio, eu tenho três bundles, três pacotes muito bons para vos recomendar. Um é o Cyber Security by Pact, que tem um bundle de livros, tem livros de cibersegurança, obviamente, análise de malware, estratégias de defesa e de ataque, Kali Linux, hardware pen testing, escalar privilégios, protocolos de rede, pesquisa de vulnerabilidades, privacidade, inteligência e pesquisa de ameaças, Keycloak, que é outra ferramenta que é essencial agora, Wireshark, certificações, tudo isso. E está disponível por mais 20 dias à data desta gravação. Uau, que pacote fantástico, Melga! Fantástico, Mike! Os ouvintes deste podcast estão a gostar imenso do teu pacote, Melga! Pronto, acho muito bem. É um pacote muito bom. Diz uma coisa, eu estavas a falar das coisas que estão incluídas nesse pacote de livros, e tu falaste no Kali Linux. Uhum. Eu estou baralhado, ou Kali chamava-se Tails e passou a chamar-se Kali, não. Ou era Tails? Não, ou... não. O que é que... São duas coisas completamente diferentes, pronto. Nunca tiveram nada a ver com outras. O Kali é uma distribuição de Linux para quem trabalha na área de segurança a fazer pen testing, e o Kali Linux é uma distribuição, e o Tails é uma distribuição para quem quer uma privacidade adicional. Sim, no seu sistema. Para não deixar rastro. Exatamente. Eu, a distribuição Anarca? Não. Amiga da privacidade? Não. Amiga dos terroristas? Não, eu estava querendo dizer a palavra, mas estou com dificuldade porque também não me lembro da palavra em inglês. Adicionante, os outros dois bundles são especialmente virados para ti, Mike. Como assim, Melga? É verdade, olha, um chama-se Think Like a Programmer by No Start Express. Ok, não sei se isso foi um insulto ou um elogio, mas continua. É um bundle de livros muito bom, que ensina sobre como compreender um computador, pensar sobre código, engenharia de software, estruturas de dados, boas práticas de escrita de código, pensar em algoritmos, pensar como um programador. Epa, não sei se quer fazer isso. Pronto. Pensar como um programador. Eu conheço alguns. Por isso está o livro e o bundle. Depois há várias linguagens de programação, Assembly, C++, Erlang e Clojure. E este bundle está disponível por mais 13 dias, à data da gravação deste episódio. Quanto é que, tu pagarias por um bundle destes, por um pacote destes? Eu costumo pagar sempre um bocado acima do mínimo, portanto. E qual é o mínimo para este? Não sei de cor. Eu vou espreitar, mas... Pronto. E a seguir, há outro bundle também especialmente virado para ti. Este é um bundle de cursos, não é de livros. Uhum. Tem curso de criação de software para diagnóstico médico, desenvolvimento de jogos, machine learning com Python e TensorFlow, redes neuronais, visualização de dados, scraping de websites, leitura de dados, desenvolvimento de aplicações com Kivy, que é uma framework de aplicações em Python, criação de interfaces gráficas com Tkinter, pixelar com Tkinter, SQL, análise de dados, pandas, programação orientada aos objetos e probabilidades para a ciência de dados. E pronto. Deixa-me só traduzir aqui aquilo que tu disseste de scrapping de sites. Deixa-me só introduzir aqui na minha máquina, a ver como é que ela traduz. Raspadinha. Pronto. A raspadinha de sítios de internet. Pronto. É como se vocês raspassem as páginas e as descarregassem para o vosso computador, mas com Python. Ok. Já vi o preço de um dos pacotes que tu falaste de código e aprender a pensar como um computador, uhum, ou aprender a compreender um computador. Por 3 itens, 1€. Ridículo. Por 6 itens, 9,34€. E tem aqui imensas coisas, de facto. E depois tens o mais carote, que são 37€ pelo pacote completo com 18 livros. Portanto, olha que eu se calhar vou meter nisto. Eu acho que fazes muito bem. Fiquei convencido. E já agora, saudar aqui o Luís faz coisas boas, e o Pedro Gaspar, que estavam a dizer que alinhavam em comer, e o Tiago Carreira manda beijos e abraços. Esses logo são portugueses, pá, fala sem comer, já está tudo. Sim, sim, parecem vamos logo, lá. Parecem logo. Yeah. Pronto, olha, e já estamos aqui, já ultrapassamos o nosso tempo para hoje. Quero só dizer que dia 16 de março em Sintra vai haver o encontro, e o Centro Linux, o evento de fevereiro que passou para março, será no dia 18, mas já não há vagas, portanto é só para quem se inscreveu não se esquecer. Resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrundo, que hoje não está cá, e também pelo Miguel. E é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.